é da qual nos acostumamos a ser protegidos pela anestesia geral, como na remoção do apêndice. Se seu animal de estimação estiver morrendo, cheio de dor, você será chamado de cruel se não o levar ao veterinário para que ele dê ao bicho uma anestesia geral da qual ele não acordará. Mas, se seu médico realizar exatamente o mesmo serviço misericordioso com você, se você estiver morrendo cheio de dor, corre o risco de ser indiciado por assassinato. Quando eu estiver morrendo, gostaria que minha vida fosse tirada sob anestesia geral, exatamente como no caso de um apêndice doente. Mas esse privilégio não me será permitido, porque tenho o azar de ter nascido membro da espécie Homo sapiens, em vez, por exemplo, da Canis familiaris ou da Felis catus. Pelo menos é o que acontecerá se eu não me mudar para um lugar mais esclarecido, como a Suíça, a Holanda ou o Oregon. Por que lugares esclarecidos assim são tão raros? Principalmente por causa da influência da religião. Mas, podem dizer, não há uma diferença importante entre ter o apêndice removido e ter a vida removida. Não, na verdade, não se você estiver prestes a morrer de qualquer jeito. E não se você tiver uma crença religiosa sincera na vida após a morte. Se se tem tal crença, morrer é só uma transição de uma vida para outra. Se a transição é dolorosa, não há motivo para querer que ela aconteça sem anestesia, assim como não se desejaria retirar o apêndice sem anestesia. Quem, como nós, vê a morte como uma coisa terminal, em vez de uma transição, é que deveria resistir ingenuamente à eutanásia ou ao suicídio assistido. Só que somos nós que os defendemos. Na mesma linha, o que devemos pensar da observação de uma enfermeira que conheço, que tem uma experiência de vida inteira administrando um asilo, onde a morte é uma ocorrência regular? Ela percebeu, ao longo dos anos, que os que mais têm medo da morte são os religiosos. A observação precisaria de sustentação estatística, mas, pressupondo que ela esteja certa, o que é isso? O que quer que seja, não é um depoimento muito bom do poder da religião para reconfortar os um estudo sobre as atitudes em relação à morte entre ateus americanos mostrou o seguinte. 50 queriam uma celebração fúnebre de sua vida. 99 apoia-la em um suicídio assistido por um médico para aqueles que assim desejassem e 75 queriam ter esse direito. Se não queriam contato com equipes hospitalares que promovam a religião. Veja no sextonerdote.com weblink. Moribundos. No caso dos católicos, será que eles estão com medo do purgatório? O santo cardeal me disse adeus a um amigo com as seguintes palavras, bom, tchau, então. Vejo você no purgatório, acho. O que eu acho é que havia um brilho de ceticismo naqueles velhos olhos bondosos. A doutrina do purgatório revela a falta de lógica com que a cabeça teológica funciona. O purgatório é uma espécie de Ellis Island divina, uma sala de espera diana para onde as almas dos mortos vão se seus pecados não forem ruins o bastante para mandá-los para o inferno, mas precisarem ainda de umas verificações e de purificação para ser admitidas no paraíso sem pecados. Nos tempos medievais, a igreja vendia indulgências em troca de dinheiro. Equivalia a pagar por um determinado número de dias descontados do purgatório, e a igreja literalmente com uma presunção de tirar o fôlego emitia certificados assinados especificando o número de dias que haviam sido adquiridos. A Igreja Católica Apostólica Romana é uma instituição para a qual o termo ganhos escusos poderia ter sido especialmente inventado. E, de todos os esquemas para fazer dinheiro, a venda de indulgências deve certamente se classificar como um dos maiores golpes da história, o equivalente medieval ao golpe do nigeriano na internet, mas muito mais bem-sucedido. Ainda em 1903, o Papa Pio VI tabulava o número de dias descontados do purgatório que cada escalão da hierarquia tinha direito a ganhar: 200 dias para cardeais, 100 dias para arcebispos, para bispos, meros 50 dias. Naquela época, porém, as indulgências já não eram mais vendidas diretamente por dinheiro. Mesmo na Idade Média, o dinheiro não era a única moeda para comprar a dispensa do purgatório. Dava para pagar em orações também, fossem as suas próprias, antes de morrer, ou as de outras pessoas por você, depois de sua morte. Um amigo australiano cunhou uma frase maravilhosa para descrever a tendência da religiosidade de aumentar com a idade. Leia com sotaque australiano, subindo o tom no fim, com uma pergunta, ralando para a prova final. Cramming forte final. O purgatório não deve ser confundido com o limbo, para onde os bebês que morrem sem ser balizados supostamente iam. E os fetos abortados? E os blastocistos? Agora, composto e caracteristicamente arrogante, o Papa Bento VI acaba de abolir o limbo. Isso significa que todos os bebês que lá estiveram, lânguidos, por todos esses séculos vão de repente flutuar para o céu? Ou permanecem lá e apenas os nascidos a partir de agora estão livres do limbo? Ou os papas anteriores estavam todos errados desde o começo, apesar de sua infalibilidade? Esse é o tipo de coisa que todos nós devemos respeitar. E o dinheiro comprava orações. Se você fosse rico, podia garantir indefinidamente as provisões para sua alma. A faculdade que cursei em Oxford, New College, era novo naquela época, foi fundada em 1379 por um dos maiores filantropos daquele século, William de Wykeham, bispo de Winchester. Um bispo medieval podia virar o Bill Gates daquele tempo, controlando o equivalente em termos de vias de informação para Deus e reunindo enormes riquezas. Sua diocese era excepcionalmente grande, e Wykeham usou sua fortuna e influência para fundar dois grandes estabelecimentos educacionais, um em Winchester e um em Oxford. A educação era importante para Wykeham, mas, nas palavras da História Oficial do New College, publicada em 1979 para marcar o sexto centenário, o objetivo fundamental da escola era ser uma grande oferenda para a intercessão pelo repouso de sua alma. Ele providenciou para os serviços da capela 10 capelões, 3 secretários e 16 coristas, e ordenou que só eles fossem mantidos se a renda da escola faltasse. Wykeham deixou o New College nas mãos da sociedade, um organismo que se auto-elege que existe há mais de 600 anos. Imagina-se que ele confiava que continuaríamos rezando por sua alma ao longo dos séculos. Hoje a faculdade tem apenas um capelão e nenhum secretário de capela, e o fluxo torrencial e constante de orações para Wykeham, século após século, reduziu-se à míngua de uma ou duas orações por ano. Só os coristas seguem firmes e fortes, e sua música é mesmo mágica. Até eu sinto um pouco de culpa lá no fundo, como membro da sociedade, pela traição de uma confiança. No entendimento de sua época, Wykeham estava fazendo o equivalente a um homem rico hoje que faça um grande pagamento adiantado a uma companhia de criogenia que garanta congelar o corpo e mantê-lo protegido de terremotos, desordens civis, guerras nucleares e outros perigos, até algum ponto no futuro em que a ciência e a medicina tenham descoberto como descongelar e curar a doença, qualquer que seja ela, da qual ele estava morrendo. Não estamos nós, membros posteriores da sociedade, descumprindo um contrato com o nosso fundador? Se estamos, estamos em boa companhia. Centenas de benfeitores medievais morreram acreditando que seus herdeiros, bem pagos para fazê-lo, rezariam uma capela o que o bispo William teria achado por eles no purgatório. Não consigo deixar de especular qual é a proporção dos tesouros da arte e arquitetura medieval da Europa que começou como pagamentos adiantados pela eternidade, em contratos hoje traídos. Mas o que realmente me fascina na doutrina do purgatório é a evidência que os teólogos apresentaram de sua existência, evidência de uma debilidade tão espetacular que torna ainda mais cômica a convicção com que é defendida. A entrada sobre o purgatório na Catholic Enciclopedia possui um trecho chamado Provas. A evidência essencial para a existência do purgatório é a seguinte: se os mortos simplesmente fossem para o céu ou o inferno com base em seus pecados cometidos na terra, não haveria motivo para rezar por eles. Pois por que rezar pelos mortos, se não houver a crença de que o poder da oração oferece consolo para aqueles que ainda estão excluídos da visão de Deus? E nós rezamos pelos mortos, não rezamos? Portanto, o purgatório tem de existir, senão nossas orações não teriam sentido. Isso é um bom exemplo do que passa por raciocínio numa cabeça religiosa. Esse non sequitur admirável é repetido, numa escala maior, no uso comum do argumento do consolo. Deus tem de existir, afirma o argumento, porque, se não existir, a vida seria vazia, sem sentido, inútil, um deserto de insignificância. Como é possível que se tenha de mostrar que a lógica não resiste nem ao primeiro obstáculo? Talvez a vida seja vazia. Talvez nossas orações pelos mortos não façam o mesmo sentido. Presumir o contrário é presumir a veracidade de qualquer conclusão que queiramos provar. O suposto silogismo é transparentemente circular. A vida sem sua mulher pode muito bem ser intolerável, estéril e vazia, mas isso infelizmente não impede que ela esteja morta. Há algo de infantil na ideia de que outra pessoa, pais no caso de crianças, Deus no caso de adultos, tem a responsabilidade de dar sentido e objetivo à sua vida. Tudo isso faz parte da mesma infantilidade daqueles que, no momento em que torcem o tornozelo, olham em torno para achar quem processar. Alguém tem de ser o responsável por meu bem-estar, e alguém tem de ser o culpado se eu me machuco. Seria uma infantilidade semelhante ao que está na verdade por trás da necessidade de um Deus? Voltamos ao Bunker? A visão verdadeiramente adulta, pelo contrário, é a de que nós é que decidimos se nossa vida será significativa, plena e maravilhosa. E podemos fazer com que ela seja mesmo maravilhosa. Se a ciência oferece um consolo não material, isso se funde com meu tópico final, a inspiração. Inspiração e inspiração é uma questão de gosto, ou de opinião, e a consequência levemente negativa disso é que o método de argumentação que tenho de empregar é mais retórico que lógico. Já fiz isso antes, e muitos outros também fizeram, como, para citar apenas exemplos recentes, Carissa ganha em pálido ponto azul, é O. Wilson em biofilia, Michael Sermer em The Soul of Science, a alma da ciência, e Paul Curtis em Affirmations. Em Desvendando o Arco-Íris tentei mostrar como temos sorte de estar vivos, considerando o fato de que a grande maioria das pessoas que poderiam ser criadas pela loteria combinatória do DNA na realidade jamais nascerá. Para nós, sortudos, que estamos aqui, descrevi a brevidade relativa da vida imaginando uma luzinha de lazer avançando ao longo de uma enorme linha do tempo. Tudo que há antes ou depois da luzinha está mergulhado na escuridão do passado morto ou na escuridão do futuro desconhecido. Somos incrivelmente sortudos de estar sob a luz. Por mais curto que seja nosso tempo sob o sol, se desperdiçarmos um segundo dele, ou reclamarmos que é tedioso ou estéril ou chato como uma criança, isso não poderá ser visto como um insulto insensível para os trilhões de não-nascidos que jamais terão a chance de receber a vida. Como muitos ateus já disseram melhor que eu, a consciência de que temos apenas uma vida deveria torná-la ainda mais preciosa. A visão ateísta reafirma e melhora a vida, e ao mesmo tempo nunca é afetada pela autoilusão, pelo excesso de otimismo ou pela autopiedade chorosa daqueles que acham que a vida lhes deve alguma coisa. Emily Dickinson disse, que ela nunca acontecerá de novo é o que torna a vida tão bela. That it will never come again is what makes life so sweet. N.T. Se a eliminação de Deus vai deixar uma lacuna, cada um vai preenchê-la à sua maneira. Minha maneira inclui uma boa dose de ciência, a empreitada honesta e sistemática para descobrir a verdade sobre o mundo real. Vejo o esforço humano para entender o universo como um empreendimento de modelismo. Cada um de nós constrói, dentro de nossa cabeça, um modelo do mundo em que vivemos. O modelo mínimo do mundo é o modelo de que nossos ancestrais precisavam para sobreviver nele. O software da simulação foi construído e aperfeiçoado pela seleção natural, e funciona melhor no mundo que nossos ancestrais da savana africana conheciam, um mundo tridimensional de objetos materiais de dimensões médias, movendo-se em velocidades médias proporcionalmente entre si. Num bônus inesperado, nosso cérebro revelou-se poderoso o suficiente para acomodar um modelo de mundo muito mais rico que o mundo medíocre utilitarista de que nossos ancestrais precisavam para sobreviver. A arte e a ciência são manifestações desse bônus. Quero apresentar um panorama final, para mostrar o poder que a ciência tem de abrir a cabeça e satisfazer a psique. A mãe de todas as burcas, um dos espetáculos mais tristes de nossas ruas hoje em dia é a imagem de uma mulher encoberta por uma forma negra dos pés à cabeça, espiando o mundo através de uma nesga minúscula. A burca não é só um instrumento da opressão de mulheres e de repressão de sua liberdade e de sua beleza, não é só um símbolo da crueldade flagrante masculina da trágica submissão feminina. Quero usar a estreita fenda do véu como representação de outra coisa. Nossos olhos enxergam o mundo através de uma fenda estreita no espectro eletromagnético. A luz visível é uma fresta de brilho no vasto espectro escuro, de ondas de rádio, no extremo curto, aos raios gama, no extremo longo. É difícil imaginar quão estreita ela é, e um desafio explicar. Imagine uma burca negra gigantesca, com uma fenda para a visão aproximadamente da largura padrão, por exemplo de 2,5 centímetros. Se o comprimento do tecido negro acima da fenda representar o extremo das ondas curtas do espectro invisível, e se o comprimento do tecido negro abaixo da fenda representar a porção de ondas longas do espectro invisível, que comprimento a burca teria de ter para acomodar uma fenda de 2,5 centímetros à mesma escala? É difícil representá-la de forma sensata sem invocar escalas logarítmicas, tão imensos são os comprimentos de que estamos falando. O último capítulo de um livro como este não é lugar para começar a sair despejando logaritmos, mas pode acreditar em mim que seria mãe de todas as burcas. A janelinha de 2,5 centímetros de luz visível é ridiculamente minúscula comparada aos quilômetros e quilômetros de tecido negro que representam a parte invisível do espectro, das ondas de rádio na barra da saia aos raios gama do alto da cabeça. O que a ciência faz para nós é alargar a janela. Ela se abre tanto que a vestimenta aprisionante quase que se rasga totalmente, expondo nossos sentidos a uma liberdade revigorante. Os telescópios ópticos usam lentes de vidro e espelhos para vasculhar os céus, e o que eles veem são estrelas que por acaso estejam irradiando na estreita faixa de comprimento de onda que chamamos de luz visível. Mas outros telescópios veem em raio 10 ou comprimentos de onda de rádio, e apresentam a nós uma cornucópia de céus noturnos alternativos. Numa escala menor, câmeras com filtros adequados conseguem ver em ultravioleta e tirar fotos de flores com uma série de faixas e pontos que são visíveis e aparentemente projetados para os olhos de insetos, mas que nossos olhos nus nem detectam. Os olhos dos insetos têm uma janela espectral de espessura semelhante à da nossa, mas ligeiramente mais para cima na burca. Eles são cegos para o vermelho e veem mais ultravioleta que nós, mais do jardim ultravioleta. O jardim ultravioleta foi o título de uma de minhas 5 palestras de Natal da Royal Institute, originalmente transmitidas pela BBC sob o título Growing Up in the Universe, Crescendo no Universo. A série completa das 5 palestras está disponível em www.richarddawkins.net, site da Fundação Richard Dawkins. A metáfora da janela estreita de luz, que se abre num espectro espetacularmente amplo, também funciona para outras áreas da ciência. Vivemos perto do centro de um museu de magnitudes cavernosas, enxergando o mundo com órgãos dos sentidos e sistemas nervosos equipados para perceber e entender apenas uma pequena variação mediana de tamanhos, que se movam numa variação mediana de velocidades. Ficamos bem com objetos que variem de alguns quilômetros a visão de um pico de montanha até um décimo de milímetro a ponta de um alfinete. Fora dessa gama, até nossa imaginação é deficiente, e precisamos da ajuda de instrumentos e da matemática que, felizmente, podemos aprender a usar. A gama de tamanhos, distâncias ou velocidades com que nossa imaginação se sente confortável é uma faixa minúscula, no meio de um espectro gigantesco do que é possível, da escala de estranheza do quantum, no extremo menor, à escala da cosmologia einsteiniana, no extremo maior. Nossa imaginação é tristemente subequipada para lidar com distâncias que saiam do estreito âmbito mediano do que é familiar desde sempre. Tentamos visualizar um elétron como uma bola pequenininha, em órbita em torno de um agrupamento maior de bolas que representam os prótons e os nêutrons. Não é nada disso. Os elétrons não são como bolinhas. Eles não se parecem com nada que possamos reconhecer. Nem claro que parecer possa significar quando tentamos voar perto demais dos horizontes mais distantes da realidade. Nossa imaginação ainda não está instrumentalizada para penetrar na área do quantum. Nada que tenha aquela escala e de como a matéria da maneira como evoluímos para pensar devia agir. Nem conseguimos lidar com o comportamento de objetos que se movam a alguma fração apreciável da velocidade da luz. O bom senso deixa-nos na mão, porque o bom senso evoluiu num mundo onde nada se move rápido demais, e nada é muito pequeno nem muito grande. No final de um famoso ensaio sobre mundos possíveis, o grande biólogo J.B.S. Aldani escreveu: "Agora, minha desconfiança é que o universo não só é mais estranho do que imaginamos, mas mais estranho do que podemos imaginar. Suspeito que haja mais coisas no céu e na terra que se sonha, ou que se possa sonhar, em qualquer filosofia. Aliás, fiquei intrigado com a sugestão de que o famoso discurso de Hamlet invocado por Aldani costuma ser dito de modo errado. A ênfase normal é no tua, há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que sonha a tua filosofia." Na verdade, a citação é frequentemente repetida com a implicação de que Horácio representa todos os racionalistas e céticos rasos. mas alguns acadêmicos colocam a ênfase em filosofia, com o tua quase desaparecendo, do que sonha ta filosofia. A diferença não interessa muito para nossos propósitos atuais, com a exceção de que a segunda interpretação já cuida do qualquer filosofia de Aldane. A pessoa a quem este livro é dedicado ganhou a vida com a estranheza da ciência, levando-o ao ponto da comédia. O trecho seguinte foi tirado do mesmo discurso improvisado em Cambridge em 1998 que citei no capítulo 1, o fato de que vivemos no fundo de um poço profundo de gravidade, na superfície de um planeta coberto de gás que gira em volta de uma bola de fogo nuclear a 150 bilhões de quilômetros e achamos isso normal é obviamente uma indicação do quão torta tende a ser nossa perspectiva. Enquanto outros escritores de ficção científica brincavam com a estranheza da ciência para despertar nosso senso de mistério, Douglas Adams usava para nos fazer dar risada. Quem já leu o Guia do Mochileiro das Galáxias pode lembrar do gerador de improbabilidade infinita, por exemplo. A risada pode mesmo ser a melhor resposta para alguns dos paradoxos mais esquisitos da física moderna. A alternativa, às vezes acho, é chorar. A mecânica quântica, aquele pico rarefeito de realização científica do século XX, faz previsões brilhantemente bem-sucedidas sobre o mundo real. Richard Feynman comparou sua precisão a prever uma distância tão grande quanto a Teriari Moritz in Evendiert, Oratio, Tanari Dreante Ophienior Philosophie. N.T., embora não seja totalmente fiel ao original, a tradução que acabou se consagrando para citações em português é, há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia, que muda o tom da frase, aproximando-a da interpretação de Aldane. N.T. Largura da América do Norte com a acuidade da espessura de um fio de cabelo humano. Esse sucesso preditivo parece significar que a teoria quântica tem de ser verdadeira em algum sentido, tão verdadeira quanto qualquer coisa que conhecemos, mesmo os fatos mais bobos e comuns. Mas as pressuposições que a teoria quântica precisa fazer, para produzir as previsões, são tão misteriosas que o grande Feynman, ele mesmo, foi levado a dizer: existem várias versões dessa citação, dentre as quais a seguinte parece-me a mais legal, se você acha que entende a teoria quântica, você não entende a teoria quântica. A teoria quântica é tão esquisita que os físicos recorrem a uma ou outra interpretação paradoxal dela. Recorrem é a palavra certa. David Deutsche, em A Essência da Realidade, adota a interpretação da teoria quântica dos muitos mundos, talvez porque o pior do que ela pode ser acusada de ser ridiculamente extravagante. Ela postula um número enorme e crescente de universos, que existem de forma paralela e são mutuamente indetectáveis, exceto pelo estreito portal dos experimentos de mecânica quântica. Em alguns desses universos eu já morri. Numa pequena minoria deles, você tem um bigode verde. E assim por diante. A alternativa, a interpretação de Copenhague, é igualmente ridícula, não extravagante, apenas drasticamente paradoxal. Erwin Schrödinger satirizou-a com sua parábola do gato. O gato de Schrödinger é preso numa caixa com um mecanismo de morte acionado por um evento de mecânica quântica. Antes de abrirmos a tampa da caixa, não sabemos se o gato está vivo ou morto. O bom senso diz que, de qualquer jeito, o gato tem de estar ou vivo ou morto dentro da caixa. A interpretação de Copenhague contradiz o bom senso, tudo que existe antes de abrirmos a caixa é uma probabilidade. Assim que abrimos a caixa, a função de onda colapsa e ficamos com um evento isolado, o gato está morto, ou o gato está vivo. Até que abramos a caixa, ele não estava nem morto nem vivo. A interpretação dos muitos mundos para os mesmos acontecimentos é que em alguns universos o gato está morto, em outros universos o gato está vivo. Afirmação semelhante é atribuída a Niels Bohr. Se alguém não ficar chocado com a teoria quântica é porque não a entendeu.